nada, nada temeré e nunca mais vou chorar. Sim, eu sei que o teu amor nunca vai me abandonar. E por toda minha vida, para ele eu vou cantar. Se tente ser feliz, por mais que minha vida eu tenha tudo o que eu sempre quis. Sem teu amor comigo nada faz sentido. Me sinto só, me vejo perdido, pois na verdade é que te amo e por você espero. Sua presença em minha vida é o que mais quero, como a flor de água, ar, luz e calor. Eu não consigo viver sem teu amor. Jesus.